ZYK 599. Mensagem 1470 AM, Jacareí, São Paulo. Mensagem, a rádio do seu coração. A música sertaneja raiz toca nas manhãs de sábado da Mensagem. Brás Cubas, o caipirão de Salesópolis, apresenta Recanto Sertanejo. Estou aqui, meu povo. Bom dia, cidade. Bom dia, sertão. Bom dia, família sertaneja, gente do meu coração. Através das ondas do rádio, aceite o meu abraço e meu aperto de mão. Aqui do Brás Cubas, o caipirão de Salesópolis. São 5 horas e mais 30 minutinhos, 5h30. O tempo passa e o relógio marca. E começa agora o programa Recanto Sertanejo, que vai ao ar todos os sábados, das 5h30 até as 7 da manhã, com muita moda bonita e prestação de serviço, aqui pela Rádio Mensagem 1470 AM, 5h31 já. E antes da gente iniciar o nosso programa, passamos uma pequena pausa para agradecer a Deus de ele ter permitido a minha presença aqui hoje, a presença do meu colega Buí na mesa de som e a participação especial, repito, a participação especial do meu querido ouvinte aí em suas casas, com seu radinho ligado. Aí você no carro, no caminhão, no ônibus, aonde você estiver me ouvindo, meu forte abraço, que Deus te abençoe a todos vocês. E um convite, vamos junto? Eu daqui e vocês daí, até às 7 da manhã, com muita moda bonita e prestação de serviço. 5h32, bom dia! E abrindo a parte musical, eu trago para vocês, eles, meu querido amigo, saudoso Léo Canhoto, da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Eles vão cantar. A música chama-se O Lavrador e Operário. Vai para todos os operários, todos os lavradores que estão me ouvindo neste momento. 5h32, bom dia! Agora quer mandar uma. Vamos tocar uma moda bonita agora aqui. Ele mandou um áudio pra mim ontem. Um áudio pra mim. O Zé Garoto de Imboré. Ele mora em Boituva agora. Boituva. Ele vai cantar para os nossos ouvintes a música bonita. Beleza do Sertão. É isso, Buí. Vamos junto? Aô, Buí. Vamos junto aí. Bom dia. Vejo uma estrada lá na frente, uma porteira e a queda da cachoeira pertinho dos pinheirais. E mais adiante a casinha do caboclo, vejo o cachorro pitou e na mangueira os animais. Não, não é só não, precisa ser um romance pra falar do meu sertão. Eu passo lá embaixo na pinguela, na porta eu vejo ela junto com as criançadas. Vou lá pro rancho, vou olhando os cafezais e as belezas e ainda mais quando canta as passaradas. Não, não é só não, precisa ser um romance pra falar do meu sertão. Janto e saio pro terreiro. Eu não sou bom violeiro, mas na viola sei pegar. Eu vou ponteando, contemplando a lua cheia. Este peito homenageia a beleza do luar. Não, não é só violão, precisa ser um romance pra falar do meu sertão. No outro dia eu levanto bem cedinho, ouvindo os passarinhos despertando a alvorada. Sinto no peito bater a felicidade, sou um caipira de verdade, mas adoro esta morada. Não, não é só não, precisa ser um romance pra falar do meu sertão. Não, não é só não, precisa ser um romance pra falar do meu sertão. Música Raiz toca no Recanto Sertanejo.